Boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Equipa que ganha não mexe, equipa que ganha mexe no mercado e é para isso que cá estamos esta noite uma vez mais. E, obviamente, começar aqui pelo plantel habitual. João, começo por ti esta noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos estão a ver e a ouvir em todo o mundo. E portanto, espero que seja um bom programa, como sempre, para começar. E será, e será. Claro que sim, claro que sim. Pedro Varela, antes de mais, os parabéns aqui em direto e ao vivo para todo o mundo, como diria o Castro. Parabéns atrasados hoje. Neste é, pá, Todos os dias são dias de bancada em 2022. Eu caí e nem vos ouvi o que vocês disseram, porque a minha ligação foi abaixo. Não sei o que é que se passou, mas foi abaixo. Mas pronto, obrigado na mesma, de qualquer forma. Tu que és a responsável pela imagem que andou a correr no... Não foste o que a fizeste, mas foste responsável por andar a colocar a imagem no Twitter. E a verdade é que ela resultou, portanto... resultou em qualquer coisa. Cá estaremos para toda uma campanha de bancada 2022, que cá aguardaremos pela tua candidatura. Votos já tens com toda a certeza, portanto... O Castro fica responsável pelo scouting. Eu, se me quiserem na comunicação, estão à vontade. Portanto, cá estaremos. Cá estaremos para isso. Mas vamos então. Queremos, tacho. Vamos então ao programa. Antes de irmos aos temas desta noite, obviamente deixar aqui o nosso obrigado aos patronos do Sporting 160, que todas as manhãs continuam a contar então com as manhãs do Castro, que tem sido um sucesso, com passarinhos, sem passarinhos. A verdade é que existem manhãs do Castro, certo, João? Certo, hoje por acaso ainda não tive tempo, mas como era também programa, também era programa e portanto ia estar a falar de algumas coisas que ia falar aqui, não quis ser repetitivo, mas amanhã sim, amanhã voltaremos em força, até porque vem aí um grande clássico e certeza que vamos ter notícias sobre o clássico, portanto é fundamental, não é? Falar, e portanto amanhã voltaremos em força às manhãs do Castro e o Pedro também irá começar em breve a sua rubrica mais consistente, portanto é só esperar um bocadinho. E cá estaremos sempre através do Patreon, através do nosso grupo do Discord, estamos sempre disponíveis para vos ouvir, para nos fazer ouvir e obrigada a todos aqueles que apoiam este projeto, obviamente fazemos isto pelo Sporting e por amor ao Sporting e é para isso que cá estamos todas as semanas. Pedro, a semana passada estivemos aqui a falar de fecho de mercado, tentámos vender a todo o custo Tiago Ilori uhum. Que se manteve no plantel. Claro que se mantinha no plantel com aquele ordenado, quem é que não se mantinha no plantel? Mas exato. Isso não havia grandes milagres que ele fosse sair e também deixar a última da hora para que ele fosse contratado era um bocadinho difícil. É óbvio que o jogador também não tem, diria que não tem interesse nenhum em sair de cá. Todas as razões que já falamos no último programa e portanto o Sporting, tu em off estavas a dizer que o Sporting deve ter para aí 40 jogadores, não é? Tem 40 jogadores no plantel neste momento. Pronto, nós é normal, porque vamos jogar a Liga Europa, a Liga dos Campeões, vamos jogar todas as competições. Nós vamos ter duas equipas, uma na Liga Europa e outra na... Vamos ter uma na Liga na Europa. Uma em cada taça, vocês isso, não vai dar para uma para cada. Mas pronto, era óbvio que não ia haver assim grandes alterações. A grande questão, o problema nunca foi Ilori ser vendido agora, o problema foi ter sido contratado. Eu sei que terá sido o grande problema na altura quando ele regressou. Sinceramente, não, é daquelas contratações que acho que toda a gente sabia que aquilo não iria dar em nada. Mas pronto, enfim, deixo para o João as notas finais do mercado, porque acho que ele terá sempre aqui mais acrescentado do que eu. Não há assim muito neste momento. É o que é, é um bocadinho triste, mas também iríamos estar a repetir, dizer que aquilo que dissemos já na semana passada, quer dizer, arrancamos pela segunda temporada consecutiva em que não temos ponta de lança e vamos andar aqui com esquemas em que vamos ter outros jogadores na frente, são os esquemas do Ruben Amorim. Olha, espero que resultem e que nos tragam alegrias, mas temo que vamos ter aí alguns problemas. João, como é que se justificam 40 jogadores, sendo que temos, e como tu disseste bem na altura em que o mercado abriu, até fizeste inclusive a lista dos jogadores a despachar, se me permitem a expressão, como é que se justifica 40 jogadores quando o Rubén Amorim até disse inclusive é que gosta de plantéis mais curtos? Antes de começar, só dar aqui uma referência ao ciclismo e à vitória de Ruben Guerreiro na volta à Itália, numa etapa, e a manutenção da camisola cor-de-rosa de João Almeida, para não dizerem que só falamos de futebol. Exatamente. Portanto, e são portugueses e é bom ver os portugueses a conquistar esse mundo do desporto a nível mundial e, portanto, dos parabéns para ambos. Em relação à tua questão... A questão aqui, e nós falamos muitas vezes da palavra entulho, não é? O Pedro já lançou a primeira semente, que é o problema não é eles estarem lá, o problema foi eles serem contratados com ordenados muito grandes. Isso é uma discussão que podíamos estar aqui e que devíamos estar aqui, se calhar, a falar um pouco sobre isso. E porque eu tive tempo este fim de semana a pensar várias coisas a níveis estruturais do Sporting, até porque a campanha do Bancada 22 é que já há gente que acredita nisso. E portanto eu tive que escrever um bocado sobre os meus pensamentos estruturantes para o Sporting. Para não dar o plano quando... Claro, e tive aí um dos problemas, um dos males do Sporting, e depois vocês dizem se concordam comigo ou não, e o público, quem está a ouvir também, que é o seguinte: o Sporting anda já há muitos anos, a meu ver, é contratar jogadores medianos com salários muito altos. Ou seja, um dos principais problemas, a meu ver, e acho que é um problema do futebol português, mas os outros, com mal dos outros, posso eu bem, no Sporting, é nós estarmos a pagar muito a jogadores medianos. E, por exemplo, um jogador que ganha, por exemplo, no Belenenses, pá, vamos atirar à sorte 7 mil ou 10 mil euros, e depois vem facilmente a ganhar para o Sporting 40, 50 mil. Ou seja, existe uma decalagem logo muito rápida e muito grande entre o que ganhavam no Belenenses e o que vem no Sporting. E depois o que é que ou o jogador realmente dá no Sporting e depois é titular indiscutível e então não temos este problema de colocação, ou depois quando o jogador começa a ser visto como dispensável. O Sporting não consegue colocar em lado nenhum, porque imagina, nós queremos colocar esse jogador, vamos imaginar, num Almeria, num Granada, e eles pagam só 20 ou 25 mil. E, portanto, o jogador, mediante a possibilidade de estar a ganhar 50 mil, mesmo não jogando, e, portanto, só indo ao Alvalade 15 a 15 dias, treinando, estando ali na bancada a ver os jogos, prefere ficar no Sporting. E é isso que acontece já há muitos anos no Sporting. É realmente jogadores de qualidade duvidosa ou medíocre e que não servem para o Sporting e para o nosso objetivo principal, que terá que sempre ser campeão, receber esses ordenados. Depois, este imbróglio acontece nestas alturas, em que temos que despachar, obviamente, os jogadores, e os jogadores depois rejeitam. Porque, repara, se o Ilori recebesse uma proposta do Manchester United para ir receber o dobro, ele aceitava a proposta. Mas quando recebeu propostas de vários clubes, e que o Sporting conseguiu colocação para Ilori em vários clubes, mas obviamente a ganhar menos, ele rejeita. Mas portanto, eu gostava de ver era se o Ilori rejeitasse uma proposta do Barcelona ou do Manchester para ficar no Sporting. Isso é que mostrava amor ao clube, que era, mas não, eu vou ficar no Sporting, pois, eu vou ficar no Sporting a receber menos e prefiro ficar no Sporting. Mas não, isso nunca acontece, Mariana. Portanto, isso é que é um dos problemas do Sporting dos últimos anos, Dom Bias, Eduardos, Misites, Camacho. Olha, Camacho é um bom exemplo. Fernando é um bom exemplo. O Fernando, quantos minutos é que fez o Fernando? Vejam quanto é que ele ganhava e já agora vejam o que é que ele fazia ao ambiente no balneário. Já agora, o que é que achariam os outros jogadores que queriam ganhar posição lá na equipa, que estava vedada por causa de um jogador que vinha lá de fora, que ganhava uma fortuna e depois que não permitia que outros jogadores pudessem se ingrar. Conheço alguns casos do ano passado. Claro, e portanto, eu acho que é um problema estruturante do Sporting, é essa rápida, ou seja, quando o Sporting mostra um interesse no jogador, o jogador já quer vir a ganhar uma fortuna para o Sporting. E nós temos que ser um bocadinho mais disciplinados nessas propostas a jogadores do campeonato português e de outros países. Se não se forem verdadeiramente com a garantia de serem um craque já, o Sporting tem que pôr uns escalões mais baixos. Agora se é assim, mas pronto, eles podem ter uma proposta da concorrência e irem para outros. Epá, amigo, temos que arranjar outros. Nós não podemos correr o risco, é de falhar nas contratações. questões como temos vindo a falhar. E uma das questões que eu acho que se inverteu um bocadinho neste mercado é que foram contratados jogadores muito conhecidos já do Campeonato Nacional. Eu falei nisso no podcast que gravei do segundo poste. Houve, quanto a mim, uma maior precisão em jogadores do Campeonato Nacional e com maior qualidade, caso do Nuno Santos, do Pedro Gonçalves, portanto, houve aí uma aposta um bocadinho mais do Sporting, mais acertada, o Tabata, portanto, vamos ver o que é que vai dar, mas mesmo assim a transferência eu acho que é positiva, porque o Sporting corre muito pouco risco, caso ele seja um flop, e... pode não ganhar tanto, mas também corre menos risco se for um flop. E depois fomos buscar jogadores com qualidade, como o Porro. O Adam tem qualidade, como as pessoas também já viram. E o Fedal, pronto, tem alguma qualidade, mas não faz esquecer Mathieu. Mas isto é um problema estruturante do Sporting, que é exatamente esse decalage em que rapidamente qualquer jogador que vem para o Sporting vem ganhar muito. E depois queremos livrar-nos dele. E o caso, por exemplo, de Matheus Oliveira, quando veio do Estoril para o Sporting, e só agora é que foi embora emprestado para o Brasil. Repara, emprestado para o Brasil. Porque nós não... Nós... Exato. Não, acaba, que eu já digo. Não, porque isto nós temos que pensar muito bem, realmente, eu acho que parece que só existe um tipo de contrato, ou dois tipos de contrato no Sporting, que é, ganhas muito pouco, como a pessoal da formação, não é? Que havia jogadores que estavam a ganhar 7 mil euros, ou 10 mil euros, e depois aqueles que vêm para o Sporting já vêm ganhar 30, 40, 50, pá, e eu acho que isso, temos que ter certeza que o jogador é craque, caso contrário, vamos sempre ir neste erro. E portanto, Mariana, nós não conseguimos agora despachar, ainda temos mercados abertos, como o da Rússia, eu acho que vão sair alguns jogadores para a Rússia, um ou dois vão sair para a Rússia, e depois vai abrir o mercado brasileiro, e por exemplo, acho que se calhar vamos ter que despachar o Bruno Paulista, não é? Para o Brasil, para ele jogar um bocadinho. Certo. E é engraçado, Mariana, deixa-me só dizer uma coisa, é engraçado, estás a falar nos salários, João, porque ainda este fim de semana, como já aconteceu o ano passado e voltou a acontecer este ano, a Gazeta dello Sport publicou os salários de todos os jogadores da Série A, por acaso era uma prática interessante a ser feita em todos, pelo menos aqui em Portugal, também era muito interessante, é uma boa política de transparência, eram valores líquidos, mas é interessante, por exemplo, olhar, porque foi, acho que foi o exercício que toda a gente foi fazer, Atalanta, olhar para a Atalanta, olhar para a Atalanta e ver como a Atalanta gasta perto de 40 milhões de euros limpos, ok, que sejam 50, 60, sejam 70 ou até 75 milhões de euros, não sei, pois é preciso ver os valores máximos e os mínimos, mas não deixa de ser interessante olhar para um projeto daqueles e foi aquilo que a maior parte das pessoas esteve a ver e olhou, além obviamente da discrepância entre Ronaldo e todos os outros, mas isso seria normal, é diferente. A diferença é abismal, porque não é só a diferença, não é só abismal dentro do campo, é fora do campo, não é? O Ronaldo vende mais do que muitos deles todos juntos, mas pronto, independentemente disso, a Juventus também. Também se prova ali outra coisa muito interessante, que é, no caso do campeonato italiano, quem tem mais dinheiro tem ganho os títulos, neste caso é mesmo, tem sido limpinho, porque a Juventus gasta de longe, tem o maior orçamento e, portanto, tem sido campeão nos últimos anos, mas essa questão da Atalanta é muito interessante porque consegues perceber que há ali um conjunto de jogadores com níveis salariais que nós temos cá, obviamente que depois tem outros que são mais complexos e claro que um jogador em Itália também está depois preparado para dar um salto para outro tipo de clubes, e a verdade é que a Atalanta tem estado na Liga dos Campeões, mas é interessante perceber como há projetos competitivos com um determinado tipo de salários ajustados a uma determinada... É verdade, sim, pagam menos impostos e ajustados à realidade, ajustados a uma determinada realidade, que é aquilo que o Sporting se calhar deveria de fazer não tem possível. E aquilo que estás a referir, bem comparando com a Atalanta, nós, quanto ao Sporting, é ou traz um jogador que aches mesmo que pode falhar, como toda a gente pode falhar, mas que achas mesmo que seja uma mais-valia, ou então mais vale apostar num jovem. Claro. Por dois motivos. Primeiro, o ordenado. Depois, o risco de não conseguiste despachá-lo, não é? E estás a projetar a tua academia. Portanto, ou traz efetivamente um jogador que sabe... O João Fernandes dá aqui um bom exemplo. Quando contrataste o Schmeichel, por exemplo, tu sabias que estavas a pagar um grande ordenado a um jogador que... À partida, 100%, não era 100% de certeza, mas 99% de certeza que tinhas, era uma mais-valia. Mas, por exemplo, este foi um exemplo, mas há outros. Por exemplo, vou buscar o Mathieu. O Sporting não tem, nas camadas jovens, ninguém que pudesse fazer o lugar de Mathieu com aquela qualidade, e apesar de receber um bom ordenado, é uma boa aposta por parte do Sporting, como foi, como todos viram. E era um jogador que vinha a custo zero, ainda por cima, podias apostar mais na valorização. Agora, o Sporting pode fazer realmente isso. Agora, contratar um Eduardo, um Dombiá, e neste caso, pô-los a tapar lugares dos jovens, sabendo que não tens a certeza de, pá, absoluta que é um craque, tens muitas dúvidas mesmo, e pô-lo com esses ordenados, primeiro estás a encarecer, obviamente, a folha salarial do Sporting, e depois, em segundo lugar, estás a tirar lugares aos jovens leoninos da academia. Claro. Pedro, uma das coisas que foi partilhada esta semana, inclusive acho que até foi o artista do dia que partilhou esse quadro inicialmente, foi o quadro das comissões que o Sporting deu a todos os agentes. Não achas que face ao estilo de jogadores que nós temos e face a todos os ordenados que têm sido mal gastos em jogadores que obviamente não valem o ordenado que ganham, como diríamos há pouco no sentido contrário, o Mathieu e o Schmeichel na altura em que foi para o Sporting, não achas que será aqui uma forma de nós conseguirmos perceber o interesse que existe por trás de certas e determinadas contratações ou certas e determinadas vendas de alguns jogadores? Quererá dizer alguma coisa. Eu já aqui há uns, já não me lembro há quantos programas atrás, mas há muitos programas atrás, seguramente para uns 50 ou mais programas atrás, lembro-me de uma altura, eu até tenho a impressão que ainda nem estavas cá, Mariana, acho que ainda era no tempo do Zé, mas já não tenho bem a certeza, porque isto já são alguns programas, mas eu lembro-me de um dia estarmos aqui a discutir. E como era, eu acho que ainda era no tempo do Bruno Carvalho, ainda foi com o Zé e era o João na altura o moderador, e eu acho que falamos aqui da questão do Jorge Mendes e da importância que poderia ter no Sporting, e eu lembro-me, devo ter dito isto, porque eu mantenho exatamente esse mesmo pensamento, não há mal nenhum fazer negócios com o Jorge Mendes, claro. O clube é livre, o Benfica falo, o Porto precisou agora e muito dele, entregou ao Jorge Mendes, calma. E toda a gente sabe porque é que entregou porque falta quem assegure financeiramente e que avalize um conjunto de transferências e, portanto, foi preciso ir buscar alguém que tivesse essa capacidade e, portanto, isso é um caminho. O Benfica também usou esse caminho, brincou-se muitas vezes com a chapa 15, que o Benfica vendia todos os seus jovens e, portanto, isso é um caminho perfeitamente possível e que admito que haja sócios e adeptos do Sporting que até possam querer isso para o seu clube, ou para o nosso clube neste caso. A verdade é que no futebol atual e naquilo que se convencionou como futebol moderno, não há hipótese de... é impossível eliminar a questão dos agentes. Isso parece-me óbvio. Agora, eu também prefiro que haja uma relação muito menos com agentes como o caso de Jorge Mendes. Sabemos que estamos dependentes, se quisermos, se calhar, algum tipo de jogador que já sabemos vendê-lo por um determinado valor, que depois nem sabemos ao certo se esse valor vai entrar no relatório de contas ou se entra no banco, é tudo uma incógnita, e não falando dos esquemas que estão mais que conhecidos. Eu pessoalmente, e acredito que provavelmente o João também, eu também acho que não faz sentido nenhum e que acho desnecessário, por exemplo, relações a esse nível, ou seja, com o Jorge Mendes ou com alguém desse calibre. Agora, percebo que há alguns jogadores, eu acho que aqui o Sporting foi... para já, aqui uma coisa que me parece óbvia, que é, nós pagamos comissão, seja bom ou seja mau negócio, aquela comissão está sempre ali garantida, e o valor está ligeiramente mais alto que os últimos tempos, por isso é que o artista fez esse gráfico, e o gráfico já anda por aí com uma série de percentagens e mostrando que estamos a subir, e essa para mim é uma questão fundamental, que no tempo do Bruno Carvalho tinha sido alterada. Acho que havia, pá, pelo menos é a sensação que fica, eu não estive lá sentado, não estive sentado à mesa nas negociações, sabemos algumas histórias do que nos vão contando em off, agora, parece-me que havia algum, do que nos dá a tudo a ver, de tudo o que nós temos visto nos últimos anos, havia algum cuidado e alguma força na forma como o Sporting negociava, que não tem acontecido agora. Nós agora entregamos-nos mais, estamos mais na mão de alguma sorte e de quem faz esses negócios. Eu, para mim, pá, sinceramente, preferia que isso não acontecesse. Eu já disse aqui muitas vezes, podemos Toda a gente quer ser campeão, mas eu prefiro manter o meu clube longe dos escândalos que outros clubes estão metidos, mesmo não sendo campeão, porque aí o problema não é do clube, aí o problema é da forma como são organizados os campeonatos, da forma como é vista, da forma como tudo acontece no futebol nacional. Parece que o problema do futebol nacional, pelos vistos, era uma sede nova. Parece que isto vai modificar a todo nível. Isto agora com uma sede nova é que vai lá. Eu já estou a ver os árbitros a analisarem melhor os lances por causa da nova sede da Liga, e portanto aquilo vai ser uma coisa absolutamente estratosférica, mas aquilo assim vai subir a nível incrível. Agora, o Sporting está, como parece que nós temos muito mais dificuldade a fazer negociação ou a entrar na negociação, e como vendemos, não vendemos, temos um ou outro caso que até vendemos razoavelmente bem. Já há um caso que é muito conhecido, acho que o Rafinha foi um bom negócio, quando o vendemos fizemos um bom negócio. Tivemos aquele caso espetacular do Thierry Henry, que se lembram, que pagamos comissão quando ele foi vendido também, também foi um célebre negócio muito interessante, mas por exemplo, foi um negócio bom em termos do que se podia esperar de negócio. Talvez o Wendel também me pareça que seja um negócio interessante, mas depois, na contratação, parece que estamos um bocadinho nas mãos. O Bruno Fernandes eu não acho que tenha sido um grande negócio, acho que foi vendido por alguma necessidade, mas não foi aquele negócio do jogador do que ele valeria. Aliás, basta ver, podes outros falar jogadores estão a sair. Do Bas Dost. Por exemplo. O Bas Dost também foi muito nessa onda. Pronto. E agora a questão é que tu, quando compras, parece que estás na mão dos agentes e, portanto, aquela comissão... Voltamos quase à história do... Eu disse Thierry Henry outra vez. Eu digo sempre Thierry Henry. Thierry Correa. Eu disse Thierry Correa, eu não disse. Não, mas eu disse Thierry Henry, se calhar disse Thierry Henry. Eu já outra vez disse essa coisa. Mas pronto, é o Thierry Correa, exatamente. Mas esse tinha sido espetacular. E o Trezeguet, também vendemos o Trezeguet, foi bom. E vendemos o Trezeguet, exatamente. mas a verdade é que nós, até o Ronaldo, vendemos mal na altura. Apesar de na altura toda a gente achar que foi um grande negócio, mas a verdade é que foi muito mal vendido. Mas a verdade é que nós, parece que chegou novamente aquela célebre questão ou frase, ou pronto, lá está a chapa 10%, parece que o negócio, à partida, tu já sabes que aqueles 10% estão garantidos, e isso é que é o problema tóxico. Mas há aqui uma questão para mim que é fundamental, Mariana. Nós podemos tentar evitá-los ao máximo ou fazer menos negócios com esses agentes, mas a verdade é que, como o Tarik escreveu no New York Times e recentemente no artigo, penso que foi no New York Times, exatamente, o Mendes foi o grande vencedor do mercado de verão mais uma vez, e essa é que é a grande questão. Agora, se é para o nosso nível, talvez não, aí os grandes afetados são os grandes clubes mundiais, e quem está na mão dele, neste caso mais o Benfica, e agora o Porto. Nós tínhamos cortado alguma ligação, voltou outra vez essa ligação. Não estou com isto a dizer que não, porque estas coisas depois as pessoas, parece que o Bruno Carvalho só contratou bem. Claro que não, claro que contratou muito entulho, como quase todas as direções. O problema é que as direções contratam-se, há sempre jogadores que o objetivo é contratar o menos possível errado. E sabemos que também no passado também aconteceu isso, algumas contratações erradas. Mas a verdade é que não estávamos tão dependentes, e esse modelo, na minha opinião, era muito mais agradável e dava-nos mais. Quantas vezes nós, eu lembro-me quando em 2011 o Bruno Carvalho começou a aparecer e a falar, e das primeiras coisas que me agradou, e por isso na altura eu disse que era uma quebra de paradigma, e quando praticamente ninguém falava do Bruno Carvalho, já eu tinha textos no meu blog sobre essa questão, tinha muito a ver com esta questão de quebrar um certo paradigma em que o Sporting parece que nunca era, fazia-se qualquer negócio, fosse de compra ou venda, se nós estivéssemos no comprador, o vendedor saía a ganhar sempre. Se nós estivéssemos do lado vendedor, o comprador é que ficava sempre a ganhar. Portanto, nós estávamos sempre do lado errado de uma suposta negociação em que o que se pretende é óbvio que seja uma venda que seja positiva, obviamente, para quem vende, e positiva também para quem compra, porque obviamente a negociação é mesmo isso. Mas um bom negócio, supostamente um bom negócio, é algo que é bom para as duas partes, até porque depois, se tu quiseres repetir no futuro, isso faz todo sentido e terás outro tipo de abordagem. Agora, nos últimos anos, o que se via era que o Sporting nunca estava do lado certo de um bom negócio, estava sempre sentado do lado errado. E eu acho que essa é a grande questão, se nós queremos ou não. Esta direção estará um bocadinho na mão, que está na mão de um bocadinho de Jorge Mendes e de alguns empresários e de alguns negócios. Parece-me claro, que não há dúvidas, Pedro, mas vamos, o João lá, poderá falar sobre isso. Sim, vamos lá ver uma coisa. Em relação aos Jorge Mendes, nós raramente Jorge Mendes consegue um grande negócio para o Sporting. Sim, é histórico, é histórico e é sempre um problema. Portanto, andamos muito à volta do carrossel de bronze, enquanto os outros andam no premium. Agora, nós queremos andar no premium e eu não quero. Porque é o que o Pedro disse, as comissões sobem consideravelmente e parece que é chapa sempre igual, 10% ou mais até mesmo pelos empréstimos. E portanto, o Sporting, quando está forte e tem uma posição negocial muito mais forte, obviamente que pode escolher melhor. Quando estamos numa posição com a liderança mais fraca e estamos com dificuldades, obviamente que temos que nos sujeitar às vezes a algumas situações que implicam Jorge Mendes, principalmente porque Jorge Mendes tem muitos jogadores e tem muitos clubes. E o que é que, quando eu digo muitos clubes e quando estou a fazer ênfase aos clubes? É porque realmente quando é preciso despachar entulho, o Jorge Mendes, e ganhou o prémio de o que se moveu melhor, porque o Jorge Mendes garante essa claro. Movimentação dos jogadores para certos clubes. E, portanto, muitos clubes, e neste caso foi o Porto agora, quando viu que não tinha, por exemplo, hipótese de financiamento no outro lado, teve que entregar aos Jorge Mendes as compras. E o que nós queremos no Sporting é que isso não aconteça. E porquê é que não aconteça? Mas como é que se faz para que isso não acontecer? Temos que ser fortes, obviamente, na negociação, temos que ter realmente capacidade de saber escolher atempadamente jogadores, porque quando deixamos tudo para a última... Vamos ao scouting outra vez, certo, João? Sim, ao scouting um bocado de planeamento, porque lá está, quando tens que ir à última resolver problemas que não consegues resolver, o que é que os clubes caem na tentação? Obviamente ligam ao Mendes, porque queres colocar um jogador, tens 40 jogadores, queres colocar algum entulho, o que é que tu vais fazer? Vais ligar a todos os clubes do mundo, tenho aqui entulho? Não, ligas aos Jorge Mendes, porque há muitos clubes, há muitas transferências, Mariana, que são favores aos empresários por negócios antigos, e portanto o Mendes consegue colocar, por valores até altos, porque há movimentos contabilísticos, e o Pedro uma vez já explicou isso, consegue colocar esses jogadores, e o Sporting tem que estar preparado e ser forte, no mercado, de forma a não depender de momentos para colocar nem os Eduardos, nem os Dombiás, nem todo o resto, porque senão nós vamos cair no carrossel, que já caímos, mas vamos cair no carrossel. E, portanto, o que tem-se que preparar atempadamente é todas as aquisições, com critério quer só futebolístico, mas também orçamental, de maneira que tu, atempadamente, faças as coisas com cabeça. Porque quando ficas à rasca, normalmente chamam o Mendes, e o Mendes tem que despachar o entulho, e tu, a partir daí, entras no carrossel, porque depois ficas a dever ao Mendes. Né? Certo, e depois o Mendes também gosta do favor. E depois o Mendes também vai dizer, meus amigos, vocês receberam nós despachamos 3, e pá, tomem lá, agora o Granada quer colocar aí um jogador e vocês vão ter que aceitar. Portanto, tudo depende realmente do planeamento, liderança forte, e quando eu digo liderança forte, não é dizer um presidente que bate a todos, ou um presidente que tenha 120 quilos, não, é uma liderança competente e falo de uma gestão atempada em termos de mercado, e é isso que o Sporting tem que caminhar. E o que acontecia também é, se tiveres essa liderança e essa capacidade, muitos dos teus jovens jogadores podem não assinar, pelo menos em fases mais precoces da carreira, porque assim consegues também evitá-lo. Agora, não tendo, ficas muito na mão desses super agentes e depois, obviamente, cais no carrossel. E acaba por ser um jogo de interesse que o Sporting tem que se manter alheio, se quer ter futuro, obviamente, e não vir a ter problemas. Vamos então às perguntas cruciais do mercado, e eu vou ser muito, muito direta. Pedro Varela, quem é que para ti foi o melhor reforço e quem é que para ti podia ser mandado para trás? Epá, provavelmente o melhor reforço, eu diria que eu estou indeciso entre o João Mário e o Pedro Gonçalves, sinceramente. Porque eu gosto muito do, já tinha falado do Pedro Gonçalves, é um jogador que eu aprecio bastante e que acho que era, é um jogador que tem muito a dar para o Sporting e que acho que nós ficamos bem servidos com ele. Agora, o João Mário, como não sabemos como é que ele está fisicamente, como é que ele vai agora jogar, não é? É engraçado, hoje estava a ler num dos jornais esportivos que o João Mário, no último jogo que fez pelo Sporting, aquele jornal tinha-lhe dado a nota máxima, porque era um... Que era o normal do João Mário, não é? O João Mário, quando saiu do Sporting, estava efetivamente certo. A fazer uma fantástica temporada, e portanto eu diria que aqueles, não vendo o João Mário, é Pedro Gonçalves e o João Mário são os dois jogadores que me obviamente agradaram. Claro que o João Mário tem ainda o facto de já ter estado cá, e obviamente é um jogador que faz mexer um bocadinho mais os adeptos, é obviamente que é capaz de alguns miúdos quererem comprar as camisolas do João Mário. Se o João Mário for dar uma sessão de autógrafos, agora não é possível, não é? Estas coisas todas, a pandemia, mas é obviamente que mexe um bocadinho mais, e portanto é um jogador que nos toca mais no coração. Mas são dois jogadores que, para falar daqueles, não consigo dizer qual dos dois gostei mais em termos de vinda. Aquilo que evitava... aquilo que evitava, eu não consigo dizer um que evitava, porque sei lá, quem é que eu evitava, não sei. Se o João quiser pensar já no melhor, eu penso já no que evitava, porque o evitava é difícil. Sabes porquê? Porque o evitava é difícil só no sentido em que, como ainda não vi jogar, custa-me um bocadinho estar a falar mal de um jogador que até pode vir, mas eu penso já aqui um bocadinho. João, se quiser falar já naquilo que ele acha que é o melhor. Portanto, o João adormeceu, ficou ali, não está. Ou não, porque é mais parada. A imagem parada, parecia que tinhas adormecido, parecias o Jeff, ou o Jeffrey no banco. O Jeff. Não. O jogador que eu evitava. Olha, um jogador que eu evitava. Evitava. A melhor contratação, para mim, é o Pedro Gonçalves. E consigo explicar. Além da qualidade técnica do jogador, eu este fim de semana, como não havia jogos de Sporting, pus-me a rever o jogo do Portimonense Sporting. Portanto, vá-se lá saber esta doença que eu tive a ver o jogo. E porquê? Porque eu quis ver situações sem bola. Ou seja, ao contrário do jogo normal, em que os nossos olhos percorrem onde está a bola, eu vi o jogo sem bola. E deixa-me te dizer que o que eu gostei mais foi o Pedro Gonçalves, porque o Pedro Gonçalves faz-me lembrar muito o Bruno Fernandes. E vão todos aqui a hora dizer, isso é uma heresia. Não é uma heresia. Não sei o quê. Porquê? Sim. Porque é principalmente sem bola e da maneira como comanda os colegas. O Pedro Gonçalves é aquele jogador tipo o Bruno Fernandes, e agora deve ter ficado parado outra vez. Isto é neto. Não. Porquê? Porque o Pedro Gonçalves é aquele jogador chato que não para de falar o jogo todo. É exatamente o Bruno Fernandes. Eu revejo no Pedro Gonçalves aquele jogador que, se tu fazes um bom passo, o gajo está ali a bater palmas e anima-te. Se tu fazes um mau passo, ele vai sobre ti e chateia-te a cabeça. Se, e como eu vi em Portimão, o Pedro Gonçalves está ali, há um adversário que manda uma boca ao Nuno Mendes, e o Pedro Gonçalves, e a bola não estava ali já, foi para cima do jogador, como quem diz, o que é que estás a fazer ao miúdo? E esses jogadores aportam à equipa liderança. E os colegas sentem-se protegidos. Porquê? Porque há muitos jogadores que ficam calados nas situações do jogo. Nem batem palmas ao colega, nem incentivam, mas também não criticam. E é preciso esses jogadores de raça e de fibra. E o Pedro Gonçalves, aliado à parte técnica e à parte tática, e que é um grande jogador, foi o melhor jovem da Liga do ano passado, tem essa maturidade e tem essa arrogância dentro de campo. E, portanto, para mim, é muito importante isso numa equipa. É importante ter dois ou três gajos desses lá dentro. Acho que o Nuno Santos, quando tiver que ir a ficha, que também está a jogar no Sporting e pode continuar a falar como falava no Rio Ave, pode ser também um jogador interessante em termos de fibra em campo, mas o Pedro Gonçalves nota-se ali a liderança em campo. E, portanto, a mim pareceu-me claramente o Pedro Gonçalves tem muito de Bruno Fernandes nesse aspecto, e acho que faz falta uma equipa, principalmente uma equipa que tem jovens e que precisam sentir-se protegidos pelos maiores, e neste caso os maiores até, o Pedro Gonçalves é jovem, mas também sinto que, por exemplo, a linha defensiva do Sporting com o Fedal, Coates e Neto são os mais veteranos, além do guarda-redes, e noto que também há ali, tipo, são os pais da equipa, estão ali a aportar muita confiança aos miúdos, como se houver ali porrada, nós vamos para cima deles, e portanto, pareceu-me que desse sentido, o Pedro Gonçalves é de longe a melhor contratação do Sporting. A pior, Mariana, agora respondendo era, agora à pior. Era preciso eu vou responder sem que... porque os jogadores estão cá e o objetivo também não é falar mal deles, e não passa por aqui o nosso objetivo aqui no podcast. Mas eu diria que aquele jogador que, quando foi contratado, eu não consegui não consegui ter um racional, eu não consegui perceber o racional que esteve por trás dessa contratação. E portanto vou por aí, vou pela lógica de, epá, porquê é que tu contratas este jogador? Talvez o Vitorino Antunes, porque é um jogador que sinceramente acho que difícil que venha trazer algo que o Sporting não conseguisse eventualmente com até jogadores da formação ou com os jogadores até aqui do Campeonato Nacional, pelos valores que certamente o Antunes trouxe. Se fosse o Antunes de 14-15 ou 15-16, ali da época, portanto ele foi para, deixa-me só confirmar, ele foi para ali para o Dinamo de Kiev ali na época de 14-15, se fosse o Vitorino Antunes da 5 ou 6 anos atrás, estávamos a falar de um jogador com qualidade e que, sem dúvida, que iria ser uma mais-valia. Neste momento, não me parece que traga alguma mais-valia para o Sporting. Espero estar enganado, espero que daqui no final do ano não estejamos já a despachá-lo ou a tentar despachá-lo e depois que o salário não o permita como outros jogadores, mas diria que esses são os jogadores que provavelmente... é o jogador que provavelmente não compreendo o racional. Dos outros, eu pelo menos dos outros compreendo, quando falam no Fedal e no Adam, eu do Adam entendo perfeitamente, já disse aqui na semana passada, já tivemos essa discussão, entendo perfeitamente a necessidade de maturidade, de mais qualidade, no sentido de trazer aqui algum... trazer algo mais que não tínhamos... Alguma experiência. Experiência que não tínhamos nos guarda-redes. E no próprio Fedal, percebo também no sentido... Agora, se me disseres assim, mas veio o Fedal, podia ter vindo outro central. Isso é outra conversa e podia ter vindo outro jogador que não este e o scouting podia ter funcionado e podia ter vindo um dos outros 50 mil que foram referenciados ao Sporting. Isso é outra discussão. Agora, percebo os racionais do Adam, do Fedal, do Porro, percebo esses racionais. Não estou a dizer que são boas contratações ou não. Percebo o racional, o Rui Chaves estava aqui a falar do Nuno Santos, percebo isso. Agora... do Antunes, dificilmente percebo por que raio é que foi esta contratação foi feita, sinceramente. Não percebo acho que não... o sentido disto ter acontecido, digamos. Sim, assim. Sim, nesse sentido não entendo. Ou seja, não é que ele seja mau jogador, mas daquilo que viste até agora ainda não veio acrescentar... Não, e acho que não, acho que para aquela posição poderíamos ter feito outra forma e não acho que era... que não era por aí, acho que poderíamos ter resolvido o problema de outra forma e se calhar ter utilizado o dinheiro que foi gasto naquela contratação noutro Pedro, sentido. Deixa-me aproveitar, força. Que eu tive que sair, mas aproveitar, estavas a falar, a pior contratação para mim foi o ponta-de-lança. Ah, é, o ponta-de-lança foi exatamente é coxo, a pior contratação. É coxo, é só porque ele é coxo. É coxo, é vesgo. Para mim, a pior contratação foi o ponta-de-lança, porque realmente não vejo assim, não vejo nada até. Grande. Mas é igual ele até perdeu contra o Pino, claro. Ele ontem nem conseguiu marcar golos aos Pinos. Deixem-me só dizer-vos. Deixa-me só dizer, Mariana. Mais 80 dias com este ponta-de-lança, portanto. Não, podes contratar. Pelo menos. Não, isso não é mentira. Podes buscar o mercado, podes buscar os jogadores livres. Um jogador livre, um jogador livre. Podíamos ter contratado o Cavani, estava livre, por exemplo. Antecipou-se. Mas deixa-me dizer que, por exemplo, em relação ao Antunes, eu aqui temos que dar, como o Pedro disse, uma oportunidade. Porquê? Porque traz experiência ao plantel, dá para jogar ali uns minutos finais com qualidade, porque ele tem experiência, e, segundo me disseram, é um jogador muito dedicado. Tenho um amigo em Passos Ferreira, portanto ele é de lá, é capaz de ser os jogadores que mais trabalha em termos de treino e mesmo nas folgas que às vezes vai treinar. E portanto, antes de criticar, e também me pareceu, e dou razão ao Pedro, olhando para o plantel, tínhamos o Borja, Nuno Mendes, que também contratas o Nuno Santos, porque é que és o Antunes. Pode ter sido para dar essa situação de experiência ao plantel, porque ele pode trazer também ali experiência ao balneário, e deve ter sido também um jogador barato, espero eu, porque... já com esta idade e já neste final de carreira, espero que seja realmente barato e que possa realmente aportar essa qualidade dentro do plantel e pode ser, atenção, um elemento positivo dentro do balneário. Também há estas dinâmicas dentro dos balneários, não é? Sim, portanto, eu aqui não é questão de defendê-lo e fazer advogado do diabo, porque Antunes para já não é diabo, é leão, não é? É leão. Exatamente. E, portanto... podemos dar aqui um desconto, vamos ver o que é que Antunes pode dar, e às vezes é importante esses jogadores trazerem algo mais para o balneário, mas claramente o pior aquisição foi o ponta-de-lança. E podemos falar disso, se quiseres, Mariana, estás à vontade. Podemos falar do mas há jogadores lance, livres, João, há jogadores livres que podemos contratar. Tem salários que... Mas para isso... Sim, ele está com o que a falar, o Elbeck e o Sturridge, por exemplo, os jogadores. Mandzukic, o Elbeck, Sturridge, o Alexandre Pato, e já nem falo... O Sturridge já não quer nada com o futebol há muitos anos. Portanto, éramos para pagar para ele vir para apanhar solo. O Mandzukic deve pedir este mundo e o outro. O Jardel disse que vinha quando esteve aqui connosco. Exato. E atenção, o Jardel marcou agora uns golos, ele esteve na Alemanha a fazer uma campanha qualquer. Marcou uns golos espetaculares, por acaso. Mas, por exemplo, todos esses jogadores, será que eles querem mesmo... Não, okay. Nenhum deles. Nenhum destes conseguiríamos trazer. Ou seja, não podemos falar do Ilori, não é? Do Ilori, e depois queremos cometer um erro com o ponta-lança. Imagina que vem um jogador desses caras que vem aqui só querer passar sol. Ah. É muito importante o clube avaliar o drive, o foco do jogador. Se realmente o Mandzukic estivesse disponível para vir para o Sporting num horário compatível com o nosso teto salarial, e tivéssemos a garantia que ele queria mesmo jogar grande futebol e queria marcar muitos golos para ir ao Europeu para o ano, por exemplo, assim era uma aposta. Mas isso era preciso o Ruben Amorim querer o Mandzukic. Temos aqui um gajo barato com 32 anos. É outro pormenor, atenção. É outro pormenor. Temos aqui um gajo barato. Que brilha o Amorim quer. O Amorim quer especificamente um tipo de jogador. Temos aqui um jogador barato, o Seydou Dombiá, ele está livre. Sim, por exemplo, lá está. É um jogador que se calhar teve um bocadinho de azar na passagem pelo Sporting, porque era um jogador esforçado, pelo menos era esforçado. Exato, era esforçado. É lá, nós já temos que dizer que era um jogador esforçado. Já estamos mesmo a esticar a corda, não é? Mas a esticar, claro. Mas essas avaliações é que temos que fazer, Pedro, antes do jogador vir para cá, não é? Agora, João, e tu aqui, antes do... Há dois programas atrás tu disseste que podia haver aqui novidades sobre um ponto de lança e a malta já se tinha perguntado quem era o ponto de lança. Queres levantar assim um bocadinho o véu sobre aquele jogador? Houve vários jogadores que podiam ter vindo para o Sporting, mas obviamente o Ruben Amorim tinha um amor enorme por Paulinho por três motivos: qualidade futebolística, depois já o conhece, e segundo as pessoas do Braga que me contaram, o Paulinho é um excelente elemento de plantel, portanto não levanta ondas, não tem coisas de vedetismo, e portanto há de dizer que é um jogador, sendo assim, para o Amorim, não é, fazia o match perfeito. Agora, Para haver o casamento, neste caso era preciso que os dois clubes se entendessem. E o Sporting, a meu ver, atenção, e aqui tenho que dizer, foi ao limite que podia. Porque tudo que vem na comunicação social é muito bonito. Mas a verdade é que o Salvador fez uma jogada brilhante de negociação. E o Pedro também anda nos negócios, sabe disso. Que é, o Sporting apresenta uma proposta por Amorim já é alta. O Paulinho. E o Salvador, pelo Paulinho, desculpem, e o jogador... Pelo Amorim também foi alta, foi muito alta, nem quero lembrar disso. Mas apresenta uma proposta muito alta, o Braga recusa e o Salvador, para as pessoas entenderem, estava a valorizar o Paulinho em mais de 22 milhões de euros. Portanto, e eu não dava 22 milhões de euros para o Paulinho, fosse 10 mais 5, 10 mais 6, 10 mais separar, 15 mais separar, não dava por isso. O jogador em causa, obviamente, queria vir para o Sporting, e depois aqui o Salvador fica com um menino no colo, que é, como é que eu posso estar com um jogador, como é que eu tenho que demonstrar ao jogador, porque já tinha prometido que ele ia, que ele soubesse uma proposta e iria sair, e portanto, o que é que se faz nestes casos na negociação? Tenta-se demonstrar ao jogador que eu quis negociar, para ficar de bem com o jogador. E o que é que o Salvador fez? Contactou o Sporting novamente, a dizer, eu por X vendo. De modo a dizer ao Paulinho, eu tentei até a última. E o Sporting, e bem, e perante os valores que estavam, e a troca do jogador que era Sporar, por exemplo, e outros que depois lançou, tinha duas hipóteses. Ou aceitava, não é? ou recusava. O Sporting decidiu, e bem, quanto a mim, recusar. Porquê? Porque para o Salvador era uma situação do win-win. Porque ou fazia uma grande venda, não é? Ou demonstrava ao Paulinho que estava receptivo a vendê-lo. E portanto ele ganhava sempre. Se vendesse, ia dizer: ei amigos, foi a maior venda do Braga de sempre para um campeonato nacional, e toda a gente batia palmas ao Salvador. O que é que ele fez? Pôs logo nas notícias a dizer que realmente não aceitou as verbas de suporte e que tentou negociar até a última para ficar de bem com o Paulinho, e portanto demonstrou ao jogador que queria vendê-lo. Quanto ao Sporting, o que é que o Sporting fez bem e o que é que o Sporting fez mal? Fez bem em tentar negociar por valores que achava dentro dos nossos patamares. E depois tenta e recusa a loucura de Salvador, que era vender Paulinho por muito dinheiro mais separar. Fez bem, agora, mas só recordar aqui uma coisa, João, que nós no programa sim. passado dissemos, nós não faríamos esse negócio não, com o sim, Braga. Mas sim, isso já dissemos. Só para quem, não, para quem está a ouvir hoje e não ouviu sim, o programa da semana passada, nós, okay. para deixa-me, nós esse deixa-me... negócio não se realizava, não é? Isto exatamente. É um ponto, e eu nunca teria feito um negócio claro, com o Braga. Tinha com o Braga, semana passada, exatamente. Depois do Presidente só para Braga. Recordar isso. Além de todo o histórico, ter pedido ainda que o Sporting descesse de divisão. Portanto, eu nunca fazeria um negócio com o Braga, e se fosse presidente do Sporting, dizia ao Amorim que o Paulinho até podia ser o Messi, mas não ia mais dinheiro para a cidade esportiva do Braga, senão mais vale dar dinheiro ao Braga e pôr lá uma placa a dizer obrigado Sporting pela cidade esportiva. Portanto, eu nunca iria fazer esse negócio, o Sporting não o fez. Depois, o que é que eu acho que a direção do Sporting tentou? Foi ter outros jogadores disponíveis para Amorim. Amorim terá torcido um pouco o nariz porque queria Paulinho até à última, e portanto estamos aqui no último dia, por último transferências, e depois a direção de Sporting não quis, como é que eu hei de dizer, não quis impor um jogador ao Amorim. Porquê? Porque ia correr o risco do Amorim receber o jogador e pôr exatamente ao lado de separar no banco, os dois a conversar. Agora, se me diz assim, o que é que tu tinhas feito? Eu tinha imposto um ponta-lança ao treinador. Primeiro porque há que mostrar firmeza e há que pôr o Sporting e os interesses do Sporting ali um bocadinho mais acima, e o Amorim podia amoar durante o mês, mas ia ter um ponta-lança, para depois não dizer, ai, nós não marcámos golos porque não tinha ponta-lança. Eu tinha, enquanto uma direção, tinha imposto um ponta-lança a Ruben Amorim, obviamente com as características mais ou menos parecidas com o Paulinho, mas tinha posto. Porquê? Porque isto nós ficámos na mão do treinador, aconteceu com o Jorge Jesus, e pode acontecer com o mesmo com o Amorim. Porque quando nós contratamos estes treinadores muito caros, estes treinadores têm uma visão muito clara para o bem e para o mal do que querem sobre o tipo de jogadores. Portanto, é bom porque eles sabem exatamente o jogador que querem para o sistema deles, é mau porque nós ficamos um bocado refém do treinador. E neste caso, o treinador do Sporting, quanto a mim, tem um pouco uma visão limitada do mercado. Conhece muito bem os jogadores nacionais e o de Braga, mas depois o resto é mais limitado, a meu ver. É... Assim, nós estamos a ver aqui de cima, não é? E, portanto, tenho essa perspectiva. E portanto, nós, eu, enquanto direção, acho que devíamos ter imposto um ponta-lança. Porque pode calhar o caso de Sporting estar doente, pode calhar o caso de Vieto e outros apanharem outra vez Covid ou outro do género, e nós temos que soluções e temos que ter um homem golo. E, portanto, se havia verba para o Paulinho, também havia verba para outro ponta-lança. Claro. Okay? E, portanto, se nós demos um valor para o Paulinho, íamos conseguir buscar um outro ponta-lança. E, portanto, e tínhamos que pôr isto, porque às vezes o treinador é efêmero, vai-se dada na cabeça e ele bate com a porta, ou depois é despedido. E portanto, e nós tínhamos que ter argumentos, até basta ver a comparação com o plantel dos rivais, não é? Nós temos dois pontas-lança, o Luís Filipe, que ainda está numa recuperação difícil, e temos o Sporar, de raiz, claro que vão dizer, ah, mas tens Vieto, tens o Tiago Tomás, pronto, ok, já sei, esse pessoal vai sempre dizer que temos esses jogadores todos. Mas, concretamente, pontas-lanças temos o Sporar e o Luís Filipe. Temos o Tiago Tomás, pode jogar lá, o Vieto, o Giovanni e tudo, mas concretamente temos esses dois. E, portanto, eu tinha imposto um ponta-lança e acho que tínhamos que ser firmes, porque o treinador tem muito poder, mas nós temos que também impor o poder. E temos que saber conviver com isso. A direção tem que saber conviver com isso. Mas isso era o que eu faria. Optaram por não impor um ponta-lança a Mourinho, com se calhar medo de algum choque, mas é nestas decisões que devem ser tidas por quem manda. E neste caso, se fosse eu, e se fosse o Varela, claro, o presidente, tínhamos posto um ponta-lança. Mangada 2022, cá estaremos Dá-te. No programa para todas as próximas Sim. eleições que irão existir no Sporting Clube Portugal. Bem, e o programa já vai longo, mas a verdade é que hoje temos um áudio muito, muito especial do Tiago Botelho sobre Também. As modalidades. Vamos a todo o processo, Pedro? Vamos, a ver se esta vez corre bem, a ver se eu não faço as neiras, deixa-me lá ver se eu não vou fazer as neiras, acho que... Já devem estar aí a ver o Tiago, exatamente, e eu vou pôr isto em grande e vamos a isso. Vamos a isso. Boa noite, João. Boa noite também ao futuro presidente do Sporting e a todos os ouvintes do Sporting 160. Espero que estejam sentados porque hoje tenho muito o que falar. Vamos começar com o basquetebol, que venceu a Taça de Portugal a meio desta semana. Na meia-final defrontou o Vitória de Guimarães e venceu por 85-71. O Sporting começou cedo a assumir o jogo, fruto da sua boa defesa, e mostrou que está com mais ritmo, mais andamento. Boa organização ofensiva, com variações de jogo entre o jogo interior e exterior. Alicerçados num grande primeiro período. No terceiro período, o Vitória aumentou os níveis de intensidade defensiva, o que lhes levou a fazer 17 pontos em contra-ataque no jogo, contra apenas 4 do Sporting, e passaram finalmente a explorar melhor o jogo 2 contra 2 entre o base e o poste. Equilibraram o jogo em vários aspectos, por exemplo, tiveram mais ressaltos que nós, tiveram melhor percentagem em 2 pontos, o mesmo número de roubos de bola, e começaram a recuperar no marcador, tendo estado perigosamente a 3 pontos a cerca de 6 minutos e 25 do final do jogo. Mas depois voltaram a surgir as figuras do Sporting. 4 triplos consecutivos de Travante e Alissor, 2 para cada um, mudaram o rumo completo do jogo. Acabou por ser um jogo difícil, como é habitual nestes confrontos com o Vitória. E os destaques individuais, a meu ver, vão para Fields, com 24 pontos e 12 ressaltos. Travante Williams com 19 pontos e 5 triplos. E Shaquir Smith com 11 pontos e 9 assistências. No dia seguinte, a final de Taça de Portugal frente ao Futebol Clube Porto, vencemos por 87-78. As estratégias para este jogo estavam bem definidas, de parte a parte. Portanto, o Sporting, como sempre, a tentar tirar partido do seu jogo interior através do Fields. Terminámos o jogo com 38 pontos na área pintada contra apenas 16 do Futebol Clube Porto. E dos mismatches, sobretudo do Landis, quando este defendia James Ellison. Já o Futebol Clube Porto trabalhava muito o seu ataque para poder libertar Max Landis, que terminou a primeira parte com 17 pontos. Porto com ascendente nesta primeira parte, fruto de algum atabalhoamento e falta de organização ofensiva da nossa parte e inoperância em lidar com a marcação homem a homem. Apesar disso, fomos conseguindo nos manter por perto no marcador e ao intervalo ganhámos o jogo, a meu ver. A Luís Magalhães colocou uma zona mista ou uma defesa box to one na segunda parte, se preferirem, com a Amiel a marcar individualmente Landis e esta pequena simples alteração. Com esta pequena simples alteração ganhámos o jogo. A defesa limitou Lanes apenas 4 pontos na segunda parte, metade deles da linha de lance livre, e no ataque Francisco Amiel trouxe melhor organização, beneficiou o jogo exterior e as penetrações para o sexto. Passámos finalmente para a frente do marcador e ganhámos uma almofada que se manteve quase sempre nos 9, 10 pontos, e o destaque para John Fields, MVP do jogo, com 18 pontos e 13 ressaltos. James Ellison, que fez um jogo fantástico com 24 pontos, e Francisco Amiel, cuja entrada foi fundamental para a reviravolta. 40 anos depois, a taça é nossa e espero que este seja o primeiro de muitos troféus desta secção. No fim de semana, iniciou-se o Campeonato Nacional. O Sporting foi até ao Barreiro visitar o Galitos e venceu por 73-53. E sempre importante começar o campeonato com uma vitória, especialmente depois de 2 jogos a meio desta semana. Pontos negativos. A primeira parte estivemos demasiado precipitados no ataque, a querer fazer as coisas demasiado depressa e que levou inúmeras perdas de bola. A tal ponto pensei que estava a haver um jogo do Inatel. Nos pontos menos positivos, digamos assim, ou melhor, nos pontos positivos, a segunda parte mais esclarecida e a defesa. Somos intratáveis na defesa. 25 pontos na primeira parte, 28 na segunda, um total de 53 pontos sofridos em 40 minutos. Fortíssimos. O futsal disputou a meio da semana a segunda jornada do Campeonato Nacional. Fomos até à linha, até Carcavelos, penso eu, vencer o Quinta de Lomos por 11-1. A Quinta de Lomos já nos tinha causado sabores no João Rocha em épocas anteriores, por isso entrámos bastante determinados e marcámos logo no primeiro minuto. Depois 2-0, 2-1, finalmente o 3-1 ainda antes do intervalo. Na segunda parte o Sporting foi completamente dominador. Acabámos por realizar um bom jogo, rodando praticamente todos os jogadores. E nem o 5 contra 4 da equipa de Quinta dos Lombos nos fez moça. Golos de Pani Varela, Pauleta, João Matos, Zico e Merlin. Bisto Cavinati e um hat-trick de Eric Mendonça. Fim de semana, terceira jornada, recebemos o AD Fundão e vencemos por 8-2. Entrámos a todo o gás no jogo, apesar de só termos conseguido marcar o primeiro golo aos 12 minutos. Atuámos quase sempre em 3-1, jogando com o pivô, muitas vezes cardinal, e o 4-0 ao intervalo era um resultado um pouco redutor, digamos assim. Na segunda parte, o ritmo aumentou e o Fundão faz 2 golos de rajada. O Sporting reagiu muito bem, mas de forma tranquila, diga-se, e conseguiu chegar com relativa facilidade aos 6-2. Fundão aproveitou para se tentar aproximar, distante do guarda-redes avançado, mas não funcionou. Funcionou precisamente ao contrário, com o Sporting a fazer mais 2 golos de baliza aberta. Mais uma boa exibição, golos de Tainan, Pauleta, Eric, Bisto Cardinal e outro bicho também do nosso capitão, o Samurai João Matos. Voleibol, 2 jogos, a meio da semana disputámos a meia-final da Supertaça frente ao Benfica, perdemos por 3-2, parciais 15-25, 22-25, 25-19, 25-23 e 15-11 na negra. Vou voltar a dizer o mesmo que disse a semana passada, quando estamos fortes no serviço e no bloco ganhamos, quando não estamos perdemos, ou temos mais dificuldades. A grande primeiro set, o Sporting entrou muito concentrado e focado, conseguiu criar muitas dificuldades à recepção e ao ataque do Benfica. O mesmo é válido para o segundo set, embora um pouco mais equilibrado, com o Sporting quase sempre na frente do marcador. Bloco a tocar muitas bolas, Sporting a conseguir faturar no side-out, mas depois perdemos um momento. Baixámos os índices físicos, o Benfica começou a largar mais o central do Sporting e a bloquear mais a saída e a entrada da rede e matou-nos o ataque. O serviço que tão bem tinha estado falhava mais, o Rafa e o Theo começaram a ganhar ritmo de ataque. No quarto set ainda estivemos à frente aos 28, mas 3 erros consecutivos levaram à reviravolta. O ascendente psicológico foi-se e na negra fomos abaixo depois de termos estado a ganhar por 9-7. Bruno Alves esteve no melhor e no menos bom, se por um lado foi buscar bolas do Camandro, por outro foi muito previsível na distribuição. Éder Leme entrou bem no jogo, Vitor Hugo e Renan também estiveram muito bem e o PV esteve monstruoso enquanto teve pernas. Nos momentos decisivos, o Benfica cometeu menos erros e conseguiu elevar o nível e esses detalhes fizeram a diferença no jogo. No fim de semana, disputou-se a quinta jornada do Campeonato Nacional, recebemos Fonte Bastarda e vencemos por 3-0, 25-16, 25-23, 25-13. Jogo bastante competente do Sporting, com um pequeno decréscimo de qualidade no segundo set, onde relaxámos um bocadinho e a Fonte aproveitou. Serviço e bloco sempre bastante competentes durante quase todo o jogo. Side-out a funcionar como deve ser e com a rapidez que se exige para ser eficaz. Uma vitória autoritária frente a uma equipa do top 4 nacional. Se mantivermos estes índices na próxima jornada, talvez consigamos ganhar ao Benfica no João Rocha. One Ball, dois jogos, a meio da semana recebemos o Avanca e vencemos por 29-27. Há quem não concorde com o que eu vou dizer, mas este Sporting ainda não me entusiasmou. É certo que estivemos a ganhar por 8 na segunda parte, mas 20 minutos muito abaixo daquilo que se exige e onde é tanto tudo a perder, a meu ver. Franquis e Francisco Tavares com 6 golos cada foram os nossos melhores marcadores. Theo Clarac que juntou mais 5 e começa a mostrar um pouco mais a sua preponderância na equipa. Destaque também para o regresso do Doroshuk após lesão. No fim de semana fomos até à Póvoa de Varzim, batemos o Póvoa por 33-22, já com Doroshuk de regresso ao set inicial, sem o lateral canhoto de início, realizámos um jogo já bastante próximo daquilo que estávamos habituados a ver. Bom envolvimento ofensivo, mas ainda com algumas falhas na finalização. Defesa agressiva bastante concentrada, sobretudo na segunda parte, onde aumentámos o ritmo, quer no ataque, quer na defesa, e aumentámos com alguma facilidade, digamos assim, a vantagem para 8 golos. O resto do tempo foi gerir, continuando a defender de forma eficaz, jogando cada vez mais com o pivô, tentando sair mais vezes em contra-ataque, ainda deu para ver o Joel de regresso à posição de central. Golos distribuídos um pouco por toda a equipa, sem grande destaque individual. Mas uma boa exibição, a primeira que realmente eu gostei de ver da equipa de handball este ano. Ok, Patinho, jogo grande, na terceira jornada, o Sport fomos até ao pavilhão da Luz empatar com o Benfica uma bola, com 0-0 no intervalo. Benfica mais forte na primeira parte, a assumir mais o jogo, com o Sporting a dar mais iniciativa ao adversário, jogando mais fechado. Benfica muito forte nas transições e por isso chegávamos mais fechados na defesa e tentávamos sempre atacar de forma segura e organizada, de forma a não sermos apanhados em contrapé. Isto levou que a primeira parte tenhamos feito poucos remates. Na segunda, o jogo acelerou e começou a ficar um pouco partido, o que favoreceu os encarnados, até que Paulo Freitas viu-se obrigado a pedir um tempo para acalmar o jogo. Antes disso, já tínhamos marcado penalti pelo Verona, tínhamos sofrido o gol do empate do Ordoñas e ainda vimos a equipa de arbitragem arropiar-nos um gol limpinho. Até final, manteve-se a toada da primeira parte, mas com o Benfica mais cauteloso, um pouco satisfeito com o empate. Benfica acaba o jogo com 27 remates contra apenas 17 do Sporting, sendo que Girão foi a grande figura do nosso lado, com 19 defesas. Futebol feminino, terceira jornada, fomos até ao Atlético Oriense vencer por 9-1. Muita juventude no Sporting, em mais uma boa exibição da equipa da Susana Cova. 3 jogos, 3 goleadas, 21 golos marcados, 2 golos sofridos. Neste marcaram Alícia Correia, Fátima Pinto e bis de Nádia Bezug e Ana Capeta e um hat-trick da Raquel Fernandes. Ok, feminino, jogo mais complicado do que se esperava. Na terceira jornada, recebemos e vencemos o Vila Franquense por 5-3. Entrámos a perder o jogo, mas rapidamente chegámos ao empate. Foi uma primeira parte de parada e resposta, com as equipas a marcarem um pouco depois de sofrerem e onde chegámos ao intervalo a ganhar por 3-2. Na segunda parte, fazemos o 4-2, para pouco depois voltarmos a sofrer mais um gol das visitantes. Destaque para as exibições da maestra Ana Catarina Ferreira e para as gêmeas Lopes. Neste jogo marcaram Sofia Moncóvio e bis das gêmeas Rite e Rute. No voleibol feminino, a quarta jornada do Campeonato Nacional, recebemos o Ginásio Vila Condense e vencemos 3-0, com 25-19, 25-17, 25-19. Mais um jogo bastante competente e ganho com relativa facilidade, sem ser preciso acelerar muito, com um destaque para as boas exibições da Bruninha e da Thaís Brusa, sempre muito seguras no ataque e na recepção. Dos jogos que eu já vi este campeonato, arrisco-me a dizer que somos os principais candidatos à vitória final. Agora permitam que me despeça de uma forma um pouco diferente do habitual, com uma mensagem para o Diogo. Diogo, também eu e o meu Jubas vibrámos com a vitória do basquetebol e emocionámos-nos com a tua emoção, felicidade e fervor sportinguista. És um exemplo de perseverança, luta e força de vontade e por isso deixo-te uma música que eu gosto muito e que eu suspeito que tu também conheças. O mundo sabe que pelo teu amor eu sou doente, farei o meu melhor para te ver sempre na frente. Irei onde o coração me levar e sem receio farei o que puder pelo meu Sporting. E todo mundo sabe que pelo teu amor eu sou doente, então farei o meu melhor para te ver sempre na frente. e eu farei o que puder pelo meu Sporting. Um grande beijinho para ti, Diogo, e para todos os Diogos e para a tua família também. Digas alto. Bem, ó Mariana, depois disto não sei se vou embora. Não, o que é que eu vou estar aqui a fazer? Pá, gantigas. Eu bem queria não chorar. Pedro, não te estamos a ouvir. Eu estava a dizer que tinha vantagem de ter visto o vídeo de tarde e tinha avisado que o momento final do vídeo era emocionante por tudo aquilo que representa e olha, é mais um daqueles momentos que dá muito prazer ter aqui no Sporting Center. Eu podia chorar em direto, mas não consegui. Bem, meninos, vamos lá então ao último tema do programa, que é para ver se isto anima pelo menos um bocadinho. Se calhar, João, tu vais falar agora, ou deixas para o final? Se calhar é, falamos agora e depois podemos. Exato, foi, se calhar era melhor agora fazer o ganho. O João fazia o ganho. Quando eu vi o vídeo, fiquei mesmo emocionado com aquilo. Com o Diogo. O Diogo é filho de um amigo do Alma da Bancada. E quando eu vi o vídeo, posso-vos dizer que fiquei mesmo muito emocionado com o vídeo. E a minha primeira reação, e o Alma da Bancada está aí, pode confirmar, foi pedir ao Alma da Bancada a morada do Diogo, ou fazer-lhe chegar. Nós vamos enviar 3 prendas para o Diogo, três prendas, duas, portanto, vamos enviar um boné comemorativo do centenário do Sporting, que é uma versão limitada e eu por acaso tenho aqui e vou enviar. Vamos enviar uma camisola do Sporting 60, uma t-shirt com o nome do Diogo, vai ser a única camisola do Sporting 60 com o nome nas costas, e vamos enviar uma bola do Sporting, porque acho que todas as crianças devem ter um brinquedo do Sporting, e além dos jubas, acho que a bola vai ficar bem com o Diogo. E portanto, só agradecer ao Diogo o seu sportinguismo e a sua luta constante e a sua força, e isto é uma gota no oceano do que nós podemos fazer. Não podemos fazer muito mais, mas vamos dar estas 3 prendas ao Diogo. Já tenho a morada do Diogo, já temos as prendas connosco, só falta gravar o nome, que deve estar a ser gravado se calhar hoje à noite, e deixa-me um bocado sem palavras isto, porque o Diogo representa aquilo que é um sportinguismo puro, não é? Ali é um sportinguismo puro, ali não há mais nada que o sportinguismo, e é uma das grandes alegrias que o Diogo tem na vida, é o Sporting, e nós estamos cá para ajudar. Pedro, queres dizer? Sim, as questões, não quero dizer que nós sofremos mais que os outros, mas Quando se é pai e vê-se estas coisas ainda de uma forma muito mais, bate-nos mais forte. E por isso é que eu te disse tarde, tive a sorte de ter visto o vídeo de tarde, quando o Tiago me mandou, e já tinha falado, o João já tínhamos falado esta questão do Diogo, e já se viu o vídeo também, o Diogo e toda esta situação, e olha... É o pouquinho que podemos fazer, mas este pouquinho sempre é algo que possa reconfortar o Diogo e a família, e olha, e só por isto, só por estes pequenos momentos, para podermos ajudar outros, vale a pena fazer o Sporting 160. E o Sporting é feito quem o ama todos os dias, e com o Sportingismo que o Diogo demonstra todos os dias com amor a este clube. Meninos, vamos aligerar assim um bocadinho o ambiente. Não diria aligerar, porque sim, João Castro, vamos receber o Porto com Sporar com uma tendinite, Giovane com uma lesão muscular, Eduardo Quaresma com uma fratura, Fedal com uma lesão muscular. Quem é que vai jogar no sábado? Temos 40, portanto não há problema. E Lóri? Lóri está lá disponível. Mas o Lóri disponível. amor de Deus. Acho que vão jogar os Camorim, entendeu? E tem que ser para ganhar. Eu não penso de outra forma, portanto, com menor ou maior dificuldade, o Sporting tem que apresentar um 11 capaz, e já temos o João Mário também disponível, e se não jogar o Fedal, joga o Gonçalo Inácio, que eu gosto muito, e se não jogar o Sporting já não ia jogar e não, e, portanto, vai jogar o Vieta ponta de lança, e vamos ver onde é que vai jogar João Mário, que se calhar será a maior incógnita para este jogo. Eu acho que João Mário vai jogar lá na frente, acho que Pedro Gonçalves vai manter a titularidade ali naquela posição, e portanto é jogar com os que temos. Eu apostava tipo num Adam, depois Neto, eu acho que vai manter o Neto, o Coates e o Gonçalo Inácio, se não jogar Fedal, se não recuperar, depois Porro, depois acho que vai jogar João Palhinha, pode ser também uma das surpresas, portanto João Palhinha, depois ao lado Pedro Gonçalves, depois do lado esquerdo o craque, super craque, que viveu aqui na Cave durante alguns dias no... E depois lá na frente irá jogar com certeza Vieto, João Mário e se calhar Nuno Santos ou Tiago Tomás ou Giovanna se recuperar, vai andar muito por isto. Acho que o Sporting vai ter grandes dificuldades porque o Porto, além de estar forte, apesar da derrota, o Porto vai tentar pressionar muito alto, vai tentar fazer o clássico que fez, pressionar muito alto, principalmente a saída de bola quando a bola estiver no Neto, essa é a minha previsão, e portanto vai pressionar alto, quando a bola cair nos pés do Neto ainda vai pressionar mais e vai ser um Porto muito pressionante para não deixar o Sporting sair a jogar. Isto assim, é uma antevisão muito rápida do que irá acontecer, ao longo da semana irei falar com mais calma, mas Mariana, acho que não vai fugir muito disso, o Sporting vai ter que saber lidar com essa pressão alta, vai ter que sair a jogar e vai ter que saber não só defender, mas também saber atacar em condições, porque obviamente o Porto tem fragilidades que o Sporting tem que aproveitar. Agora, que pode ser a estreia de João Palhinha e João Mário, julgo que sim, acho que vai ser a estreia dos dois. E cá estaremos para ver já. Agora, antes de ir ao Pedro, deixa-me só perguntar-te, João Castro, que é para eu apostar antes do jogo, quem é que vai marcar o golo? Ora bem, o golo? O golo? Só uma? Basta ganhar por um zero. Basta ganhar por um zero. Nós vamos ganhar 5-1, são pelo menos 5 marcadores. São 4 do ponta de lança. Claro, como vamos ter o Vieta ponta de lança, eu acho que o golo vai ser de Coates, de canto. Pronto. Okay. Cruzamento. Nuno Mendes e vai ser. Eu estou a dizer este 11 e não estou a dizer que se fosse o meu 11, estou a dizer o que é que acho que o Ruben Amorim vai apresentar. Ainda temos também Tabata que poderá entrar, mas eu acho que o Tabata vai ser uma tipo arma secreta no banco. Pronto, João, ficamos à espera dessas manhãs do Castro depois, então, com a divisão completa. Pedro, 5-1, claríssimo, isso é medo nenhum. Claro, no mínimo. Não, são os meus prognósticos sempre todos desfasados da realidade, que já os faço há muitos anos aqui no Sporting 160 e nunca acertei nenhum, e acho que nunca vou acertar. Realmente tinhas acertado. Sim, se fosse exatamente. Exatamente. Mas a verdade, sim, o João acabou por dizer praticamente tudo e sem querer repetir, eu sinceramente o que quero mesmo é que o Sporting consiga vencer, porque já fomos eliminados da Liga Europa, se começamos já a perder contra um adversário como o Porto, do supostamente, obviamente, a um nível mais alto e com mais qualidade, como é o caso de Porto e Benfica, mas é já um desânimo total para esta equipa e, portanto, começam a ser assim muitos pequenos objetivos que começamos a falhar e quando dermos por ela já estamos de fora de tudo e é isso que nós não queremos. Agora, não vai ser fácil, obviamente, que o Porto perdeu na última jornada, mas desengane-se quem acha que aquilo foi... Aquilo aconteceu, sem tirar o mérito ao Marítimo, mas quem olhar para os dados e quem olhar para o jogo do Porto, aconteceram uma série de coisas, inclusive a falhar um penalti, que levaram a que o Porto perdesse aquele jogo. Provavelmente em 10 jogos daqueles o Porto ganhava 9 e perdia 1, provavelmente, eu diria que se o Porto jogasse exatamente a mesma coisa que jogou contra o Marítimo, em 10 jogos perdia aquele jogo que perdeu, a tal exceção à regra, e se calhar vencia os outros 9. Agora, vamos ver, vamos ter aqui, estou com o João, muito curioso, João Mário, Palhinha, será que vai ser algo desse género? Se Tabata entrará como um possível jogador na segunda parte para uma espécie de arma secreta? Como é que vamos, Pedro Gonçalves, como é que vai entrar na esquerda? Como é que isto vai acontecer? Quem vai ser o jogador que vai estar mais na frente, que vai substituir o nosso famoso ponta de lança sombra? E, é portanto... Nem que seja, sim, provavelmente, não é? Marcou 2 golos à equipa B, num jogo de treino. Quem? O Vieto? Agora só falta mesmo marcar na equipa A, é mesmo. Ele tem feito tudo. Ele já marcou mais golos que o ponta de lança que este ano contratamos. nos treinos, já tem mais 2 golos do que ele, mas agora só falta mesmo marcar na equipa A. Eu até achava que ele ia marcar no último jogo, sinceramente. Também até cheguei a dizer, okay, isso. O Porto chega ao Valado com alguma pressão, porque o Sporting ganha, sim, e fica com 6 pontos à frente. É verdade, isso é uma daquelas coisas que ninguém... aquela coisa que ninguém imaginaria. Se nós ganharmos ao Porto, imaginamos que até é possível, ficaríamos com... que é uma coisa que era impensável, quando se calhar é essa, o que se imaginaria é que este Sporting, ao final de 4 jornadas, já estivesse para aí a 5 ou 6 pontos, ou a 3 ou 4 pontos da liderança. Portanto, muito curioso para ver como é que o Sporting vai jogar contra o Porto, e recordar que quem tem a cabeça no cepo é Ruben Amorim. A equipa está praticamente feita por ele, são as opções dele, são as escolhas dele, e portanto, tirando aqui o aspecto da direção, que isso é um aspecto que nós já temos discutido e que não entra nestas contas, estamos aqui a falar apenas e só de futebol jogado, de futebol daquele que se passa dentro de campo. Ruben Amorim agora vai ter que fazer um bocadinho mais do que foi o desastroso quarto lugar da última época, e vai ter que dar continuidade. Agora tem que começar a ganhar, já está a ganhar, mas tem que ganhar e jogar bem, porque ganhar assim desta forma, mais cedo ou mais tarde a coisa acontece como aconteceu no Kaiser. É o primeiro grande teste. Aliás, são agora aqui um conjunto de testes muito interessantes, inclusive acho que em 3 ou 4 jogos termina com o Vitória, o Guimarães, o Sport Clube, que entretanto até já mudou de treinador, e portanto temos aqui o Santa, foi o Santa, exatamente, agora é o Porto, depois há de ser o jogo do Gil Vicente, que há de ser por aí por 22, não era o que se falava, João? Sim, acho que era 22 de, por aí, por essa altura. Temos aqui um conjunto de jogos muito importantes para a equipa mostrar o que é que vale, vamos ver. Não te esqueças que saímos da Liga Europa para ter foco no campeonato. Exato, foco no campeonato, exato, exatamente. Era o objetivo. Exatamente. Meninos, vamos com um programa muito longo. João, comece por ti e pelas tuas notas finais. Vou ser muito rápido. Os parabéns ao basquete, realmente ganhar a Taça de Portugal passado 40 anos, tinha que falar do basquete. Foi com uma grande emoção que todos recebemos aquela... E a taça é muito bonita e enorme. Enorme, gigante. O basquete, e para não perder aqui mais tempo e para que o programa vá longo, só referir que ainda não foi este mercado que esta direção conseguiu vender um jogador que já tinha comprado e que tinha dado lucro. Só deixar essa nota. Pedro, agora dei-te mais tempo para pensar nas tuas notas finais. Uma delas tinha que ser, obviamente, o basquete e o regresso aos títulos. Isso era incontornável não darmos essa nota. E depois continua uma nota que, enfim, até quando é que será possível nós voltarmos a ver público nos estádios do Campeonato Nacional? Já tivemos uma experiência em Alvalade, curiosamente, pela Seleção Nacional, com 5% do público contra no primeiro jogo, agora vamos ter com 10%, supostamente isto está a ser uma antecâmara para aquilo que pode vir a ser os jogos do campeonato. Eu gostava que se olhasse para isto de outra forma. Recentemente tivemos em Guimarães um espetáculo no multiusos, tudo bem, com um conjunto de regras, mas onde tiveram 900 pessoas. Entretanto, a Câmara já suspendeu todos os espetáculos em Guimarães por causa dos problemas que já estão a surgir, mas gostava de ver se é possível ou não. Ainda ontem, no jogo da França-Portugal, havia público nas bancadas, pouco, não é? Para a Liga da Europa, a Liga das Nações, e esse é para mim um ponto que eu gostava de que houvesse o regresso. E que depois, quando regressasse, depois vai-me preocupar outra coisa, é quem serão as pessoas que vão ter acesso a esses lugares. Esse para mim vai ser o ponto, e aviso já esta direção que o melhor mesmo é esclarecer desde o início logo quais são os critérios. Não há nada melhor do que dizer, olha, os critérios, há 500 bilhetes e os bilhetes vão ser entregues 100 para o corporate, 100 para não sei quem, para as pessoas que têm mais Gamebox há não sei quantos anos, 100 para não sei quê, 100 para isto, que digam completamente, e espero que haja alguns para a escumalha, como é que nós também têm direito a ir ver os jogos, e portanto, esses são os critérios. E por último, dizer que li qualquer coisa na comunicação social, não sei se isso vai acontecer, é verdade ou não. Parece que esta direção voltou-se a meter com as claques, com processos em tribunal para desocuparem a casinha e onde está o diretivo, as sedes, enfim, acho que se escolhem guerras absolutamente desnecessárias. Andamos aqui como se o problema do Sporting fosse esse. com tanta coisa mais importante para resolver, e o timing escolhido, lá está, nós nessas coisas do Sporting somos muito, parece que fazemos de propósito para ir procurar os problemas. Nós já temos tantos problemas, mas espera aí, é preciso arranjar mais um problema, nós vamos arranjar mais um problema, e portanto nós somos muito bons na criação dos nossos problemas. Eu até diria que se alguém se quiser dedicar e fazer uma tese de doutoramento sobre esta área, na criação dos seus próprios problemas, provavelmente o Sporting é um bom caso de estudo e que daria que pensar. Temos um médico como presidente. Pois, mas pronto, mas esteve lá muitos anos, mas há lá outra gente que não é médica, e há lá bons profissionais, e há lá boas pessoas que são muito interessantes. Agora, a escolha dos timings para arranjar problemas para o Sporting é uma coisa que me espanta absolutamente. E pronto, são as minhas notas. E é uma coisa que vai continuar a espantar. Ninos, obrigada. Até 2022, porque depois em 2022, até lá o Castro vai escrever o manifesto eleitoral. Um dia destes, eu e o Castro vamos escrever um manifesto eleitoral. Castro, só naquela de... Só todo. Naquela de manter aqui a chama viva, só pela brincadeira, só para mostrar como é fácil escrever um manifesto eleitoral, só para mostrar como é fácil de escrever um manifesto eleitoral, que se calhar diga muito mais do que alguns que já foram presidentes do Sporting, ou que são presidentes do Sporting. Exatamente, deixar só aqui essa nota, ficaremos à espera desse manifesto eleitoral, João Castro. A bancada 2022 em plena campanha eleitoral neste momento. Meninos, obrigada mais uma vez por um programa muito, muito longo, mas que valeu muito, muito a pena. Sim, uma vez mais. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a acompanhar, e obviamente não quero terminar esta noite sem antes mandar um beijinho grande ao Diogo, por todo este sportinguismo que tem, e obviamente se fazemos o que fazemos é porque existem pessoas como ele que fazem do Sporting o clube que é. Obrigada a todos, uma ótima semana. Boa noite. Beijinhos. E viva o Sporting. Boa noite. Viva o Sporting. Vamos agitar as bandeiras! Agitem!